3520, controle Salvador. Por gentileza, autorizaria Alfa Romeo 363. 520 está 1 minuto e meio para ingresso na terminal de Aracaju. O TAD 3520, serviço radar terminado, solicite a proa do Alfa Romeo 363 ao controle Aracaju, em 120.3. 203, muito grato, uma boa noite, um bom serviço. Boa noite, bom pouso. Aracaju, está 3520, afastado agora, 63 milhas, radial 240 de Aracaju, solicitador do Alfa Romeo 363. 3520 ainda na escuta do controle Salvador. Controle Salvador, bom dia, Gol 1816, informação Charlie. 816, acione identificação, desse via chegada Mari para 2000 pés, o QNH 1014. Desce via para 2000 com 1014, 1816. 1-8-1-6, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, ILS, chama estabilizado, 1-8-1-6. No localizador, Gol 1896. Gol 1896, completa aí, ele é Texas, chamando Torre 1896. 2862, é boa. Bom dia, Gol 1896, estabilizado em LS, X-Ray da 10. Boa noite, 1-6, tráfego avistado, ajuste no 014, por gentileza, check-trem. Baixado, travado. Boa noite, 1-6, tem pouso autorizado, pistão no 0, o vento de 130 graus com 07 nós. Pouso autorizado, 1-6. Boa noite, 1-6, no solo aos 49. Libera a pista próxima à interseção à direita. Taxi aprovado, Alfa Juliette, portão 62 nesta frequência, senhor. Direita, Alfa Juliette, 62 nesta frequência, 1-6.